Amanhã, o dia D, todos eles correm, fogem, mas não sabem o que fazer, então eu vou dizer. Querem saber, querem sentir, querem ouvir, ouvir os tiros de calibres grossos nos rostos. Olhares deformados, é assim que são os fracos, fracos caídos, onde o simples pau domina o mundo. Como se fosse o todo, garotas são mulheres, mulheres pela vida atrevida. Alguém pergunta, é uma prostituta, quem seria aquela grande pobre barriguda? Incerto, certo, você sabe, fale, não cale. A forca sempre estendida, pobre pescoço, eles não medem as esforços no dia D, eu vou saber. No dia D, no dia D, no dia D eu vou saber. No dia D, no dia D, no dia D, no dia D, no dia D eu vou saber. No dia D, no dia D. Um beco escuro, sujo, cigarros acesos, bolas. Cabeças livres ligadas ficam manjadas, eles vêm na mão com ferro, berro certo. Você pode mandar o meu grande seja esperto, sangue bom, deixa que eu injeto. Assassinaram, você sabe o que com que um feto. Na escola com coca heroína sempre há uma menina, essa é sua sina. Pipocou pipoqueiro, pipoco certeiro no peito, eu não aceito. A cor vermelha com ele se assemelha, facão centelha, comando a guerra, no final a festa é certa. Quem ri por último vai rir melhor, ou será pior? Eu não sei. No dia D eu vou saber. No dia D, no dia D, no dia D eu vou saber. No dia D, no dia D, no dia D, no dia D, no dia D eu vou saber. No dia D, no dia D. Uma naifada fiada, barriga errada, batidas fortes, eles dão a dura. Então, irmão, pendura, depois apura. Vem um arrastão de madrugada, se manda cambada. Falaram tanto, fizeram meias palavras. Boa conduta, ninguém tem, eu vou torar, eu tô de pode. Se você acha que é forte, vão te dar um sacode, pode? No dia D você irá saber.